Não sei onde andarás. Se amanhecer que chega, cai a noite, tudo igual. E eu não sei onde te encontrar. Passa o dia, cai a noite, sem você é tudo igual. CD Top Melody, o melhor CD de Melody do Brasil. Esse é original. Suane Batidão. Eu só queria um dia entender esse amor que sentes por mim. Me faz feliz. Vou me entregar com Cláudio na produção.

aqui te esperando há horas e você só chegou agora. Me fala o que tá vendo, nosso amor tá morrendo e você nem aí. Olha que mentira vai inventar agora, tá machucando quem te adora. Tô deixando você ver, eu cansei de sofrer. Se depois satisfeito vou cobrar os meus direitos. Quero metade de tudo e reze pra eu não levar tudo. E reze pra eu não levar tudo. E adultério é o seu crime, pode pegar o pistão e você esquece. Tá vendo esse salto 15? É o tamanho do chifre que você merece. Que adultério é o seu crime, pode pegar o pistão e ver se me esquece. Tá vendo esse salto 15? É o tamanho do chifre que você merece. DJ Marcelo, o playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Este é mais um CD com o padrão Top Melody de qualidade. Carimba, que esse é top. Carimba, que esse é top. Das produções em Mosqueiro. DJ China, o insuperável. E você sabe disso, sabe disso. É, Rebeca Lindsay! CD Top Melody. Oh, inimitável. Excellence. Produzindo os melhores designs de imagens do Pará. Amor e sem destino, oh,

chifrada vai, é o falo do Marajó. Pega, se ficar, o águia come. Não adianta correr. ouça o que eu digo. A garra do águia é o perigo. O pop live é o que me dá prazer. Com os DJs o águia vem aprender. Pega com DJ Juninho, DJ Ellison mostra como faz. DJ Wesley vem ensinar. E com o Nandinho eu quero mais. Pega com DJ Juninho, DJ Ellison mostra como faz. DJ Wesley vem ensinar. E com o Nandinho eu quero mais. Me pega DJ. Minha lua, quando o sol se deita, o anjo que eu tenho para me iluminar. Você aparece feito louco, vê se fica mais um pouco. Quando tu não estás, eu sofro. Quando não estás, é um sufoco. Sinto falta do teu corpo. Você não vai passar de um romântico. Em casa eu tenho ouro, na rua eu tenho prata. te tenho para me satisfazer. Escravo do prazer, escravo do prazer. Só te tenho para me satisfazer. Escravo do prazer, escravo do prazer. Só te tenho para me satisfazer. DJ Marcelo, o Playboy. Escravo do prazer, escravo do prazer. Só te tenho para me satisfazer. Escravo do prazer, escravo do prazer. Eu só te tenho para me satisfazer. Escravo do prazer, escravo do prazer. Só te tenho para me satisfazer. Escravo do prazer, escravo do prazer. Só te tenho para me satisfazer. Mas o meu coração se finge de cego, faz que não. É original! CD Top Melody! Às vezes de tanto que choro, parece formar o mar. E você nem aí, pra o que acontecer. Diz bye bye, entrar no carro, então se vai. Esse seu beijo, isso é pra me fisgar. Mesmo momentos de alguns segundos, só como ouro, foi quando eu lembro que. Me faz sorrir mesmo triste.